Você aperta o gatilho, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você mata sua mãe, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você estupra sua filha, você lava as mãos, depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Você lava as mãos antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. Meu irmão, primeira questão. Quando você mija, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você evacua, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você bate uma punheta, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você introduz o dedo, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você aperta o gatilho, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você mata sua mãe, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você estupra sua filha, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois. Yeah.